Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. Estão a ouvir o 35º programa Secundário em Movimento, o último deste ano letivo. Este é um programa da Escola Secundária Bárbara do Hospital. Agradecemos a sua preferência. A equipa constituída pela Mónica Marques, pela Andréia Cândido, pela Inês Garcia, pela Joana Campos e Mariana Turgal vão dar início às rubricas habituais. Os temas a abordar hoje pelas nossas colaboradoras são: Mariana, que música é que hoje vamos ouvir? Let Her Go, dos Passenger, Ed Sheeran, Give Me Love e Emily Sandé, Read All About It, parte 3. Já agora, escolheste estas músicas porque eu lancei-te o repto para escolheres assim umas músicas que... eram atuais. Atuais. E que as pessoas da tua idade gostam muito de ouvir. Da tua idade e um bocadinho mais velhas, sim? Sim. Faz parte dos vossos gostos, a Mónica e a Andréia? Faz, sim, eu tenho ouvido. Muito bem. Também. Então são assim aquelas músicas que se ouvem na rádio e que vocês mesmo... ouvem mais onde, já agora? No meu tempo ouvia-se na rádio, agora para além da rádio onde é que se ouve? Na internet. Se calhar preferencialmente na internet, sempre que vos apetece. Sobretudo na internet. Muito bem. Então os outros temas são, Mónica? Vou falar de Mia Couto e de uma das suas obras, Mar Me Quer. Por acaso, Mia Couto, que ainda ontem foi entrevistado na SIC, na SIC Notícias, a propósito do seu mais recente prémio Camões. Com que foi galardoado, que é um dos prémios mais importantes no âmbito da literatura. É um excelente escritor moçambicano. Muito bem, boa escolha. Andréia? Eu vou falar sobre a evolução do mandarim em Portugal. Pois, está na moda agora estudar mandarim. E as notícias do âmbito internacional, Inês? Hoje vou falar sobre o trabalho infantil. A nível mundial, não é? Exatamente. Continua a ser um drama. E a Joana Costa hoje não nos traz nem uma comédia. A Joana, o que é que eu disse? O que é que eu disse? Costa. A Joana Campos. Troquei com a Ana Luísa Costa. A Joana Campos hoje não nos traz uma comédia? Não. Trago uma história um bocadinho triste, mas também muito bonita, porque é de uma jovem adolescente que se apaixona também. E que está doente? Sim. Como é que se chama? Now is Good. Muito bem. Então vamos começar... pelo tema da nossa conversa de hoje, a nossa última conversa deste ano letivo, e é precisamente sobre o balanço destes 2 anos de programa, do Secundário em Movimento. O que é que fizemos aqui, o que é que aprenderam, se é que aprenderam aqui alguma coisa, tem valor para a escola, para a comunidade, ou não tem, qual é a vossa opinião, gostaram de participar, contribuiu para a vossa formação, sempre que acabamos uma etapa é bom fazer uma reflexão sobre como é que correu e sobretudo temos aqui desta equipa há 3 alunas que provavelmente nos vão deixar porque vão para o ensino superior e portanto irão deixar o programa. Gostava de ouvir a opinião delas que estiveram aqui durante 2 anos e depois das nossas aquisições mais recentes da Inês, da Mariana e da Joana que têm a perspectiva apenas deste ano letivo. Começando pelas mais velhas, Mónica. Então, eu acho que, de um ponto de vista mais geral, acho que este programa conseguiu aproximar, no fundo, a comunidade escolar e as atividades que integravam o plano de atividades da escola secundária com os habitantes do nosso concelho. Por outro lado, num ponto de vista mais pessoal, também nos permitiu desenvolver algumas capacidades mais profissionais, capacidades de comunicação, de oralidade, que... nos vão ser imprescindíveis e são úteis até ao fim das nossas vidas, acho eu. E é uma experiência única, que acho que toda a gente deveria tentar, pelo menos aquelas pessoas que gostam mais. Recomendas que nos próximos anos, se houver programas ou atividades extracurriculares, os teus colegas que ficam por cá pela secundária deverão... Bastante aposta. Muito bem, deverão participar. E a Andréia, qual é a opinião? 2 anos aqui nesta labuta, sempre a procurar notícias com interesse para dizer aos nossos ouvintes. Valeu a pena? Valeu a pena e é com gosto que se faz este programa, não é? Porque o Secundário em Movimento é uma porta aberta para a comunidade, para saber as atividades que existem na escola. Muitas pessoas não tinham conhecimento antes de haver o programa porque não havia uma porta. Que pronto, nós somos como uma porta assim para a comunidade, para eles saberem as atividades que ocorrem na nossa escola. Pessoalmente é muito bom para nós, porque nós adquirimos mais conhecimentos. Por exemplo, a nível de rádio, eu não sabia como, antes de entrar no programa, eu não sabia como é que funcionava uma rádio. Hoje em dia já tenho essa experiência, já sei mexer mais ou menos nos utensílios necessários e também melhora a nossa capacidade de comunicação. Eu sinto-me muito mais aberta para falar do que antigamente antes de entrar na rádio. penso. No teu caso, não noto tanto a diferença. Tu se calhar és tão expansiva aqui como és no contexto de sala de aula ou até lá fora, no que te conheço. No caso da Mónica, nota-se mais a diferença. A Mónica, que é naturalmente uma rapariga tímida, certo, Mónica? Certo. Nas aulas é muito mais tímida, parece estar muito menos à vontade do que aqui. A Mónica aqui é uma revelação. Aliás, as meninas mais novas, quando chegaram, até se surpreenderam da forma fluente e natural como tu falas aqui na rádio. Acaba por se revelar uma pessoa diferente, porque nós realmente somos diferentes consoante os contextos. Percebeste que isso se passou contigo? Sim, e também notei alguma diferença no passar do tempo, porque no início, quando aqui cheguei, estava mesmo assim muito mais presa aos papéis e assim, com o tempo consegui, e mesmo para as pessoas mais envergonhadas e mais acanhadas, é um conselho que deixo que experimentem, porque nunca se sabe quando não poderão vir a estar mais à vontade na oralidade, na comunicação. Pois, se calhar esta é uma competência que este tipo de atividades desenvolve nas pessoas, não é? Exatamente. Muito bem. Inês, as meninas chegadas este ano, o que é que pensam do programa? Gostaram de ser integradas na equipa? Sim, eu gostei bastante de fazer parte da Secundária em Movimento. Como a Mónica já referiu, é uma oportunidade única e também bastante enriquecedora. Eu que sou um pouco tímida com esta iniciativa, já tenho uma vontade maior para falar em público e acho que mais tarde sentirei orgulho em relembrar estes bons tempos aqui passados na rádio. E além disso, integraste um grupo simpático. Exatamente. E a Joana? Eu, por acaso, acho muito interessante, gosto muito de estar aqui. Por acaso, só por acaso. Eu lembro do primeiro dia em que vim cá, estava muito envergonhada. Não conhecia absolutamente ninguém, só a professora. Mas depois, quando cheguei cá, as pessoas foram muito simpáticas comigo, ajudaram-me. Eu não tinha a mínima ideia como é que isto era. Mas acho que é uma atividade interessante porque podemos desenvolver capacidades e podemos criar também novos amigos. Novas... E até tu se nota que estás muito mais desenvolta a falar do que no início. De facto, isto acaba por nos estimular. E a nossa Mariana, que veio cá para cantar e ficou, verdade? Eu gosto muito do clube e do programa e gosto das pessoas. E pronto. E gostam. Ela é assim uma rapariga ainda um bocadinho lacónica, porque ela expressa-se mais mesmo em cantar. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. The bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark. Same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. Where you see you when you fall asleep, but never to touch and never to keep, cause you loved her too much and you dive too deep. Where you only need the light when it's burning low, only miss the sun when it starts to snow, only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low, only hate the road when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go. Oh, oh, oh, no. And you let her go. Burning low, only miss the sun when it starts to snow, only know you love her when you let her go. Então, como estamos a fazer o balanço destes dois anos, quero agradecer a várias entidades e pessoas que connosco colaboraram. Em primeiro lugar, à Rádio Boa Nova, que nos lançou este repto em setembro de 2011, em especial às pessoas com quem mais diretamente trabalhámos, o Sr. Albino José, que fez a montagem do programa, e a jornalista Marta Correia, que sempre nos receberam com muita simpatia. À direção da Escola Secundária da Liberdade Hospital, que nos apoiou sempre e nos incentivou a continuar. Aos professores da Escola Secundária, que se disponibilizaram a ceder-me informação sobre as atividades em que estavam envolvidos. Aos alunos que colaboraram neste programa, no ano letivo anterior e neste, com destaque para a Mónica Marques, a Andréia Cândido e a Ana Luísa Costa, que se mantiveram assíduas e responsáveis pelos temas que desenvolveram e que nos vão deixar porque vão ingressar no ensino superior. Para elas, o meu muito obrigada e votos de felicidades académicas e pessoais. A finalizar, o nosso muito obrigado a todos os nossos ouvintes, em especial àqueles que, várias vezes, nos deram o eco positivo do nosso programa. Pronto, posto este balanço, que acho que se impunha, uma vez que este é o último programa deste ano, vamos passar às rubricas habituais. E vamos começar, como é hábito, pela Mónica e a sua biografia do Miacoto. Exatamente. Miacoto nasceu na Beira, em Moçambique, em 1955. Foi jornalista e professor e é atualmente biólogo e escritor. Está traduzida em diversas línguas. Entre outros prémios e distinções, de que se destaca a nomeação por um júri criado para o efeito pela Feira Internacional do Livro do Zimbábue, de Terra Sonâmbula, como um dos 12 melhores livros africanos do século XX, foi galardoado pelo conjunto da sua vasta obra com o Prémio Virgílio Ferreira, em 1999, com o Prémio União Latina de Literaturas Românticas, em 2007, e mais recentemente com o Prémio Camões. Em 2007, Miacoto foi distinguido com o prémio Passo Fundo Zafari e Bourbon de Literatura pelo seu romance O Outro Pé da Sereia. Jesus Além, o seu último romance, foi considerado um dos 20 livros de ficção mais importantes da reentrée literária francesa por um júri de uma estação radiofónica e uma revista francesa. Em 2011, venceu o prémio Eduardo Lourenço, que se destina a premiar o forte contributo de Miacoto para o desenvolvimento da língua portuguesa. A Confissão da Lioa é o seu mais recente livro. Muito bem. E provavelmente vais sugerir também leitura dos seus livros, que são leituras excelentes para as férias que se avizinham, meninas. Vale a pena ler Miacoto. São livros muito bonitos, com histórias muito bonitas e mensagens muito interessantes. Que nos levam à reflexão também. Sim. Muito interessantes. Inês, vamos até uma notícia que, infelizmente, era uma notícia que tu já gostarias de não dar. Pois. É que ainda há trabalho infantil no mundo. Exato. Não é? Em Portugal, felizmente, essa realidade já está bastante esbatida. Mas, essencialmente, nos países asiáticos e africanos, isso ainda acontece com alguma regularidade. Pois, infelizmente. Então dá-nos notícia. Cerca de 10,5 milhões de crianças em todo o mundo fazem serviços domésticos na casa de outras pessoas, muitas em más condições e algumas até em situação de escravidão. Segundo um relatório da Organização Internacional do Trabalho, OIT, intitulado Erradicar o Trabalho Infantil no Trabalho Doméstico, 6,5% destas crianças têm entre 5 a 14 anos e mais de 71% são raparigas. A situação de muitas crianças trabalhadoras domésticas constitui não apenas uma violação séria dos direitos das crianças, mas também um obstáculo a muitos dos objetivos de desenvolvimento nacionais e internacionais, afirma o responsável do programa da OIT para eliminar o trabalho infantil. Estas crianças limpam as casas, passam a ferro, cozinham, fazem jardinagem e tomam conta de outras crianças ou de idosos. A OIT denuncia também casos de violência sexual, física e psicológica e lamenta que estas crianças sejam escondidas da sociedade e se tornem dependentes dos empregadores. No dia 12 de junho celebrou-se o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, pelo que a OIT pediu uma ação conjunta internacional para se considerar o trabalho doméstico como trabalho infantil. O Papa Francisco lançou neste dia um apelo contra a exploração das crianças no trabalho doméstico, que classificou como um fenómeno deplorável em crescimento constante. Há milhões de menores, a maioria meninas, que são vítimas desta forma escondida de exploração, que muitas vezes inclui abuso sexual, maus-tratos e discriminações. Lamentou no final da sua audiência geral semanal perante cerca de 60 mil pessoas na Praça de São Pedro, no Vaticano. O Papa desejou vivamente que a comunidade internacional possa tomar medidas cada vez mais eficazes para combater esta verdadeira praga. É uma verdadeira escravatura, exclamou. Todas as crianças devem poder brincar, estudar, rezar e crescer no seio das suas famílias, num ambiente harmonioso, de amor e de serenidade. É o seu direito e é o nosso dever, afirmou, sublinhando que uma infância serena permite às crianças olhar com confiança à vida e ao futuro. É curioso que este tema, pois, deve nos levar à reflexão. Ainda há pouco tempo, Inês e Joana e Mariana, lembram-se que estudámos o início da Revolução Industrial. Sim, e quando abordámos o trabalho infantil, eu vi muitos dos vossos colegas muito surpreendidos quando apareciam lá as idades de 5 e de 7 anos. Eles ficavam surpreendidos, 5 e 7 anos a trabalhar, reparem, isso ainda hoje acontece. Não é? Agora que estamos passados dois séculos e tal do início da Revolução Industrial, que começou nos finais do século XVIII em Inglaterra, afinal estamos no século XXI e esses fenómenos ainda acontecem. Claro que já não acontecem tanto, felizmente, mas é um problema que ainda existe, efetivamente, e que é dramático. Porque é assim, todas as crianças deviam ter direito a ser crianças, a brincar, como tu dizes, a estudar. E felizmente esta realidade de nós já está afastada, ainda bem. Se bem que não há muitos anos, as pessoas às vezes esquecem-se disso, que ainda não foi há muitos anos que a abandonámos, as gerações anteriores ainda passaram por essa situação. Tenho muitos alunos, até nas vossas turmas, que me disseram, o meu avô começou a trabalhar aos 11 anos, o meu avô começou a trabalhar aos 10 anos, houve vários dos vossos colegas que mencionaram isso. Portanto, isto de nós ainda não está muito distante, mas realmente já devia estar erradicado do mundo, e não está. Give me love like her. Lately I've been waking up alone. Pain splattered teardrops on my shirt. I told you I'd let them go, and that I'd fight my corner. Maybe tonight I'll call ya after my blood turns into alcohol. No, I just wanna hold ya. Give a little time to me, we'll burn this out. We'll play hide and seek to turn this around. All I want is the taste that your lips allow. My oh, give me love, my. Oh, give me love, my. Give me love. Give me love like never before. Cause lately I've been craving more. And it's been a while, but I still feel the same. Maybe I should let you go. You know I'll fight my corner, and that tonight I'll call ya after my blood is drowning in alcohol. Just wanna hold ya. Give a little time to me. We'll burn this out. We'll play hide and seek to turn this around. All I want is the taste that your lips allow. My. give a little time to me. Burn this out, we'll play hide and seek. Turn this around, all I want is the taste that your lips allow. My mind, my mind, oh, give me love. My mind, my mind, oh, give me love. My mind, my mind, give me love. My mind, my mind, my mind, give me love, love. My mind, my mind, my mind, give me love, love. My mind, my mind, my mind, give me love, love. My mind, my mind, my mind, give me love, love. Já que estamos no âmbito das notícias, agora vamos a uma notícia positiva, Andreia. Sim? É verdade. Pronto, que é agora a grande vontade que os portugueses têm de estudar mandarim. É verdade, não só para motivos profissionais, mas como também intelectuais. Muito bem. E além disso, a China tornou-se o gigante que todos nós sabemos, está a tomar conta do mundo, nomeadamente em termos económicos, e portanto estudar mandarim, até para muitos dos nossos jovens que neste momento não têm emprego em Portugal, a China pode ser uma possibilidade. E então, de facto, temos, e tu vais dar conta disso com certeza, muita gente a estudar mandarim, já desde crianças. Aqui na notícia falo sobretudo a partir dos 13, 14 anos, mas... Porque é uma língua muito difícil. Sim. Quer de falar, quer, e sobretudo de escrever. Escrever, sobretudo por causa dos simbologismos pois, que eles têm. Tem muitos caracteres e difíceis, com certeza. Muito bem, então dá a tua notícia. Então, mandarim atrai cada vez mais portugueses. O Instituto Confúcio de Lisboa prevê mais de 500 novos alunos a estudar mandarim no próximo ano académico, sinal do crescente interesse dos portugueses pela língua chinesa, sobretudo por questões profissionais. De acordo com Moisés Silva Fernandes, da direção do Instituto, 427 alunos, com idades entre os 13 e os 74 anos, frequentam atualmente o Confúcio, onde é ministrado um curso anual de mandarim. Quando foi criado em 2008, no âmbito de um acordo com o governo chinês, o Confúcio tinha 14 estudantes. O interesse de quem quer falar mandarim é principalmente profissional, mesmo quando se trata de estudantes com 13 ou 14 anos, idade a partir da qual o Confúcio aceita inscrições. É uma língua muito difícil. Para se poder falar normalmente chinês, tem de se frequentar aulas pelo menos durante 6 anos. O Confúcio oferece 4 horas semanais de aulas, o que representa uma manhã na China. O que leva aqui a fazer 5 semanas, lá leva 5 dias, explicou o co-diretor do Instituto Confúcio, referindo-se aos cursos da língua da Universidade de Estudos Estrangeiros de Tianjin, a Sul Qin, que tem uma parceria com o Instituto da Universidade de Lisboa. Todos os verões, normalmente em junho, os estudantes podem aferir os conhecimentos adquiridos através da realização do HSK, o Exame de Proficiência da Língua Chinesa, reconhecido internacionalmente. Moisés Fernandes explicou que o Confúcio recebe muitos alunos da Escola Chinesa de Lisboa. Inaugurada em 2000, a Escola Chinesa de Lisboa tinha como objetivo possibilitar às crianças chinesas, residentes na capital portuguesa, uma aprendizagem sistematizada do mandarim, em 2 horas semanais de ensino da língua. Quando abriu a escola, dava aulas a cerca de 100 alunos chineses, com mais de 6 anos, disse a diretora Aurora Shen. Agora tem mais de 600 alunos, de origem chinesa e portuguesa, adultos e crianças, apesar do público-alvo ser o infantil. Em 2008, a escola decidiu largar os cursos de mandarim aos portugueses, tendo atualmente cerca de uma centena de portugueses a frequentar a escola. O interesse que a China tem despertado em Portugal levou a Escola Chinesa de Lisboa a organizar todos os anos, e desde 2011, uma festa no final do ano letivo para divulgar a arte e a cultura chinesas. Este ano, o espetáculo realiza-se a 23 de junho no Estoril. Muito bem. Andreia, tu para o ano estás a pensar estudar em Lisboa? Exatamente. Então, quem sabe, és mais uma candidata ao mandarim? Eu estava já pensei nesta opção e acho que tu queres ir para a área de comunicação social. Exatamente, e o mandarim acho que é essencial nos nossos dias, principalmente. E será cada vez mais, não é? Com o poder que a China está a ter. a todos os níveis, e eu, em conversa com alunos que frequentam o ensino superior em Lisboa e que estão a frequentar o Instituto Confúcio, disseram-me até que há bolsas de estudo para jovens que, entretanto, acabem a sua licenciatura e que tenham frequentado este instituto que tu referenciaste, o Instituto Confúcio, de fazerem cursos na China para aperfeiçoarem precisamente a língua, bolsas essas que são suportadas pelo governo chinês, com tudo pago. Penso que os estudantes portugueses só terão, portugueses e de outras nacionalidades europeias, só têm que suportar o custo da viagem. E além disso, parece que inclusivamente, caso esses alunos depois concretizem essas bolsas em Pequim, depois, quando regressam aos seus países de origem, podem, ou noutro país europeu, podem fazer pós-graduações ou mestrados que são pagos pelo Instituto Confúcio ou pela Embaixada da China, não sei precisar exatamente. Isto também mostra o poder que, em termos culturais e em termos de instrução, a própria China está a ter no mundo, não é? Mas não deixa de não ser mais uma oportunidade para os jovens, que a devem agarrar, se ela é dada, não é? Exatamente. Muito bem. Vamos então agora a um drama, Joana. Hoje não é uma também comédia. Também tem um bocadinho de romance, mas é um bocadinho de drama. É um romance um bocadinho triste, mas vamos ouvir a história então. Então chama-se? Now is Good. Pronto. Para, mais uma vez, para uma sessão de cinema descansada no nosso sofá. Sim, e agora que vamos ter férias. Em férias, é sempre bom. Muito bem. Cultivamo-nos. Sim, e neste caso choramos um bocadinho, Joana. Sim. Sim. Vamos ouvir a história, Joana. Tessa é uma adolescente de 17 anos, apaixonada pela vida. Diagnosticada com uma doença terminal, decide fazer bom uso de cada momento, fazendo uma lista de coisas que uma adolescente normal iria experimentar. E, com a ajuda de uma amiga, ela começa a pôr em prática os itens da lista. E, enquanto os seus pais e o seu irmão lidam com o medo de perdê-la, Tessa possa explorar um mundo novo e viver cada dia o mais intensamente possível. No intermeio, ela apaixona-se por Adam, o seu novo vizinho, Ethan, que não estava na sua lista, mas que se prova o mais revigorante experiência de todas. Ela morre no fim da história, Joana? Não, mas... Não dá muito para entender no final, mas vê-se que ela morre. Quer dizer, não dizem que ela morreu, mas fica implícito que ela morre. Mas é um bocadinho triste, eu gostava que eles ficassem juntos. A Mónica está ali a dizer que sim. Quer estás a dizer que sim, Mónica? Viste o filme? Ela morre ou não morre? Morre. Dá para perceber que ela morre. Sim, mas não dizem especificamente. Mas dá para ver. Nem se vê que ela morre, mas o fim é esse. É sempre assim trágico estes filmes. Pronto. Uma nota aqui trágica. Vamos para um momento mais animado. Eu soube que as duas meninas, a Andreia e a Mónica, participaram recentemente no famoso jantar e baile de finalistas da Escola Secundária de Oliveira do Hospital, que foi na magnífica Passa Publicidade Pousada do Desagrado, aqui bem perto. Então quero que me deem nota aqui aos nossos ouvintes como é que é esse famigerado jantar e baile com as magníficas toaletes que os meninos e as meninas usam nesse dia. Como é que correu? Que tipo de experiência é? É engraçado? Recomendam? Façam-nos assim um breve balanço, que nós estamos todas curiosas. Então, é muito engraçado. É uma experiência única, é um marco na nossa vida académica, o fim de secundário. É assim um acontecimento em que estamos todos vestidos a rigor, não é? Todos juntos, e tirámos muitas fotografias, não é? Sim. E vai ser uma daquelas memórias eternas, esperemos nós. E foram boas memórias, pelo menos da minha parte. Acho que conseguimos criar um bom ambiente, divertimos-nos e correu tudo bem. Muito bem. Andreia, como é que correu? Eu vi-te nas fotografias, muito gira, muito elegante. Ainda não vi a Mónica, suponho que também estaria, mas depois verei. Mas já te vi-te, no teu magnífico vestido azul. Ai, obrigada. Com os teus sapatos com 20 centímetros de salto. É verdade, tive muitas dores de pés, afinal. Conseguiste dançar? Mais ou menos, eu passei um bocadinho sentada porque já me dei aos pés, mas correu bem, correu muito bem. Eu tive na organização e tive o diretor da pousada a dizer que parecia a gala dos Globos de Ouro, portanto... Ai, que lindo! Eu fiquei muito orgulhosa quando ele se virou para nós a dizer que parecia a gala dos Globos de Ouro, não é? Estava tudo muito bem vestido, estava muito janota, bem vestido, portaram-se bem... Exatamente. O jantar foi bom? Foi bom, essencialmente, o espaço era muito bonito, era agradável... convida todas as pessoas a lá ir, não é? Que vale a pena, apesar de nós tivemos um bocadinho de azar, porque estava um bocadinho frio, principalmente as raparigas, porque toda a gente arranjou vestidinhos muito airosos. Mas foi no interior ou não? Sim, foi no interior, mas mesmo assim, eu falo para mim, ainda parecia um bocadinho de frio, mas lá dentro não se notava. Mas eu convido a todos os alunos que nos próximos anos terão o seu baile de finalistas a irem, porque é realmente, como a Mónica diz, é um marco da nossa vida no secundário, é como se fosse o final de uma etapa e que é um bocado comovente. Eu própria chorei no final, porque é tão bom chegarmos ao final do secundário e ver que os nossos colegas estão todos juntos para se despedirem de uma grande etapa da nossa vida. Muito bem. E é uma fase muito marcante. É o final da vossa adolescência. Não tarda nada, estão a entrar na vida adulta, com a vida com mais responsabilidades. E depois vão ser novamente finalistas daqui a 3 anos, ou daqui a 4, ou assim, conforme as licenciaturas que forem fazer. E aí podem fazer outra vez outra festa de finalistas. Mas esta de secundária não deixa de ser uma festa marcante. E a Mónica tem razão, as fotografias que tiraram desta vez vão ser fotografias que vocês vão sempre mostrar aos vossos filhos e aos vossos netos, como a festa do final de secundário. E as nossas 3 meninas mais novas já estão aqui a imaginar como é que vai ser a festa delas, quando ainda não há festa de final do 3º ciclo do ensino básico. Depende das escolas. No ex-agrupamento. Também já faziam festa. Já houve, eu tive. Muito bem. Está a várias etapas de ser finalista, não é? Até às vezes os meninos na pré também já fazem uma festa de finalistas. Já vi uma vez uma festinha de meninos na pré que até já levavam as fitinhas numa pasta. Pois, eu tive disso, e a cartola. E a cartola. Como se vê nos filmes americanos. No fundo são tudo etapas da vida, não é? Acaba-se um ciclo, começa outro. É assim a vida, é mesmo assim. Muito bem. E a Andreia, porque também estamos em jeito de balanço hoje, tem mais um balanço para fazer. Ela é membro, foi membro este ano e ainda é, porque ainda não terminou o ano letivo, da Associação de Estudantes da Escola Secundária de Oliveira do Hospital. Eu vou aguardar que ela faça o balanço para depois podermos emitir também aqui a nossa opinião. Todas nós estivemos este ano na secundária e percebemos que esta Associação de Estudantes, de facto, foi diferente. E, portanto, vamos ouvir o que ela tem para dizer para depois emitirmos também a nossa opinião. Este ano, a tua Associação de Estudantes esforçou-se ao máximo para ser dinâmica, variar e tornar a escola um lugar ainda mais próximo dos alunos. Fomos nós que organizámos o Interturmas Feminino e Masculino, que vos trouxemos as baguetes de carne assada e providenciámos o espaço esplanada no coberto à frente do bar. Também fomos nós que trouxemos até vocês sessões de cinema, 2 workshops, fotografia e maquilhagem. E, por fim, fomos nós que escrevemos o jornal O Quebra-Paredes. Fomos nós que organizámos as épicas festas no final de cada período e o baile de finalistas. Também demos um cheirinho de Natal à escola quando ajudámos na decoração natalícia e oferecemos doces. No dia de São Valentim, organizámos um concurso de fotografias. Fizemos as vossas cartas chegar aos vossos mais que tudo. E não só. E confeccionámos os bolinhos que foram vendidos à frente do bar. Demos o nosso contributo e plantámos uma macieira perto da estufa, enfatizando o lema de que a nossa Associação de Estudantes também dá frutos. Finalmente, fomos nós que pusemos novas cores na velha sala da Associação de Estudantes e a tornámos um espaço mais aberto a toda a comunidade escolar. Estamos satisfeitos com o nosso trabalho e desejamos que a vossa Associação de Estudantes do próximo ano continue este legado de dinamismo e energia. Muito bem, Andreia. Nem tinha a noção que tinha havido tantas atividades. Eu soube de algumas, até assisti à plantação da macieira e apercebi-me de outras, mas não me apercebi de todas. E, efetivamente, eu fiquei com essa ideia de que esta associação... Estás de parabéns, tu e os teus colegas da associação, porque, de facto, foi uma associação que procurou ser dinâmica, concretizou atividades, porque, efetivamente, quem passa pela secundária percebe que, muitas vezes, há uma certa movimentação quando é na altura das eleições, mas depois parece que se quebra essa vontade de trabalhar e depois há uma certa rotina e pouco se faz. Este ano parece-me que se fez, de facto, alguma coisa, ainda bem. Outro dia li uma nota de serviço em que percebi que algumas atividades não correram tão bem. Pois não tivemos muita participação. Porque também não houve grande participação por parte dos alunos, o que é lamentável, não é? Porque se há atividades, são para os alunos e os alunos devem se envolver nelas. E este é um repto que também se deixa para o próximo ano. Porque se a escola se envolver, a escola pode... Se os alunos da escola, que no fundo somos todos a escola, não é? A escola é melhor ou pior se nós a fizermos melhor ou pior. Se trabalharmos em prol dela. E estarmos numa atitude solidária e de responsabilidade, todos nós vamos sair beneficiários disso. A Associação de Estudantes, a escola e cada um de nós que por lá passa. Por isso, Deus queira que vocês deixem em semente e que para o ano estas meninas que ficam por cá tenham vontade de constituir uma Associação de Estudantes assim, dinâmica, empreendedora, como agora se diz, que agora é muito bonito dizer-se que as pessoas são empreendedoras e que efetivamente promovam atividades interessantes para os jovens, para percebermos que a escola é um lugar muito interessante de se estar, quer dentro da sala de aula, quer fora. Exatamente. Muito bem, Andreia. just let me liberate you. You don't need no paper. That man is not your maker. And that's why I'm gonna take you to the girls. I know you want it. I know you want it. I know you want it, baby. But you're a good girl. Yes, she is. Can't let it get past me now. You so far. I'm talking, talking about these blurred lines. I know you want it. I know you want it. I know you want it. But you're a good girl. Pois, e agora já não temos mais notícias? Não, ainda temos aqui a notícias não temos, mas temos aqui uma sugestão de leitura para a nossa, para nós, para as nossas férias. Boas sugestões de leitura, a começar por Miyakoto, e depois vais sugerir outros livros que recomendas para o verão. Então, hoje sugiro a leitura de Mar Me Quer de Miyakoto. Esta obra é recomendada para os 10º, 11º e 12º anos de escolaridade, destinada à leitura autónoma. Neste conciso, fresco, ritmado pelo sentido de observação, do lento no canto nostálgico, mágico no realismo, privilegia-se a técnica de narrar na primeira pessoa, sem barroquismo e com uma descida quase fácil à oralidade. E por que não? Mar Me Quer não é noturno, subterrâneo ou indefinido. Vive, sim, de um empenho lírico-metafísico. A escrita dir-se-ia, afinal, para Miyakoto, uma espécie de casa. Uma casa que eu visito, mas não moro lá, citando Miyakoto. Visitemo-la, nós, também, por instantes, enquanto leitores. Nos meados dos anos 80, Miyakoto estreou-se nos contos e numa nova maneira de falar, ou falinventar, através dos seus neologismos, que continuam a ser o seu ex-libris. E então agora, mais algumas sugestões de leitura para o verão. Memorial de Convento, José Saramago, Os Maias, de Essa de Queiroz, A Confissão da Lioa, de Miyakoto, A Mulher que Prendeu a Chuva, de Teolinda Girsão, Amados Cães, de José Jorge Letria, Uma Verdade Incómoda, de John le Carré, Em Nome do Pai, de Nuno Lobo Antunes, Traída pelo Destino, Emma Wilde, História de um Gato e de um Rato que se tornaram amigos, de Luís Sepúlveda. Boas leituras. Muito bem, aqui temos meninas. Ouçam o conselho da Mónica. Meninas e senhores ouvintes, há aqui excelentes livros para ler. Vocês têm leitura obrigatória no 9º ano? Lusíadas? Podem indicar-se. E o Príncipezinho também. E o Príncipezinho. Olha, o Príncipezinho é uma excelente leitura. Muito metafórica, mas uma excelente leitura. Eu já li, por acaso. Mas, por vezes, quando se é muito novo, ainda não se consegue captar toda a mensagem do Príncipezinho. Por isso, temos que o ler em diferentes fases da vida. E para lá é a leitura obrigatória em português, é? Sim. Acho que vamos fazer análises, acho que vamos analisar o livro. Muito bem. E vão estudar também a obra, Os Lusíadas, a obra magistral do nosso grande poeta, do nosso maior poeta e um dos maiores do mundo inteiro, Luís de Camões. Claro que não vão estudar na íntegra, até porque ele é vastíssimo, mas vão estudar uma parte. Podem começar já a treinar no verão. E estas sugestões que a Mónica deu também são excelentes. Já sabemos que ler é fundamental. Só se escreve bem, só se interpreta bem, só se compreendem bem os assuntos, não só de português, mas de todas as disciplinas, especialmente a história, claro, se ler e se lerem bons livros. Por isso, é uma ótima sugestão. Nunca deixem de passar umas férias de verão sem ler os bons livros, porque isso é fundamental. E agora, vamos prosseguir com o secundário em movimento. Notícias já acerca do cumprimento do plano de atividades da Escola Secundária de Oliveira do Hospital. A turma do CEF 6 desta escola, no âmbito da disciplina de Dinamização e Condução de Atividades de Animação em Contexto Turístico, Animação Ambiental, organizou e dinamizou a maioria das atividades lúdicas e culturais comemorativas do 38º aniversário da escola, que decorreram no passado dia 24 de maio. Esta turma demonstrou criatividade, espírito de equipa e dinamismo ao longo de todo o ano letivo, tendo-se destacado positivamente em todas as atividades nas quais participou ativamente. Este foi um desafio proposto pela professora Sónia Madeira a toda a turma, uma vez que se enquadrava nos conteúdos programáticos da sua disciplina. E também porque, com a constituição do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital, este seria o último aniversário da escola secundária. A turma aceitou de forma entusiasta e foi também de forma entusiasta que levaram a cabo mais esta tarefa. Outra notícia de que todas nos orgulhamos. Mais uma vez, o nosso grupo de ginástica brilhou num campeonato nacional de desportos gímnicos e desporto escolar. Ficou em primeiro lugar no par feminino com a Raquel Pedro e a Tatiana Dias e em segundo lugar no trio com a Inês Vaz, Maria Inês Dias e Beatriz Silva. O secundário em movimento felicita o grupo e a sua diretora técnica, professora Iris Narciso, pelos êxitos alcançados e que são fruto de muito trabalho e de muito mérito. No dia 10 de junho, o grupo participou num almoço de confraternização na Lagiosa com todas as atletas e seus familiares da ginástica de grupo, cerca de 74 pessoas, com muitas surpresas, emoções e despedidas, pois há atletas que vão deixar o grupo porque vão ingressar no ensino superior. A Beatriz Pereira, a Sofia Nunes e a Sofia Fonseca estiveram no grupo 6 anos. No dia 22 de junho, o grupo vai participar num evento de solidariedade a realizar na Catraia de Sampaio. No dia 30 de junho, ocorrerá a segunda gala de ginástica no pavilhão municipal, o grande evento do grupo e para o qual todos os nossos ouvintes estão convidados. No dia 6 de julho, estarão em Travanca de Lagos. A equipa iTech Boys da Escola Secundária da Liberdade Hospital venceu a final do concurso BP Segurança ao Segundo, disputada no passado dia 6 de junho em Coimbra, com o spot publicitário alusivo à condução sob efeito de álcool e drogas. O grupo da Escola Secundária da Liberdade Hospital participou neste concurso, que desafiou os estudantes do ensino secundário à criação de cartazes e spots de vídeo alusivos à temática da prevenção e segurança rodoviárias. Este concurso, que foi promovido pela BP Portugal, em parceria com o Automóvel Clube de Portugal, a Fórum Estudante, a Associação Salvador, com o apoio institucional da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. O nosso grupo da secundária, depois de superar todas as fases do concurso, que contou com o envolvimento de mais de uma centena de escolas de todo o país, disputou a final na Escola Superior de Educação de Coimbra, juntamente com as equipas de Porto Mós, Viseu, Guimarães e Santa Maria de Lamas. Uma final em que a equipa de Oliveira do Hospital venceu, assegurando assim a transmissão do seu spot publicitário na SIC e na SIC Radical. A equipa vai também marcar presença no programa Curto Circuito da SIC Radical no próximo dia 18 de junho. Um resultado que muito orgulha a Escola Secundária de Oliveira do Hospital e em especial o professor Manuel Machado, coordenador deste projeto. Encontra-se patente na Biblioteca Escolar uma exposição sobre os contos de Charles Perrault. Quem não se lembra dos contos como O Capuchinho Vermelho, O Pequeno Polegar, O Gato das Botas, A Bela Adormecida, A Gata Borralheira ou O Barba Azul? Quem os escreveu foi Charles Perrault, escritor francês nascido em 1628 em Paris e falecido na capital francesa em 1703. Estes contos intemporais, que radicam na tradição oral, continuam a ser do agrado de pequenos e graúdos e têm constituído fonte de inspiração para muitos escritores e cineastas. Este mês a Biblioteca Escolar evocou Charles Perrault e a sua obra com uma exposição de trabalhos elaborados pelos alunos do 12º G e do 12º H, cursos profissionais, no âmbito da disciplina de francês. No passado dia 10 de junho, a Câmara Municipal distinguiu os melhores leitores das bibliotecas escolares do concelho, premiando os alunos com mais livros requisitados este ano letivo, um por cada ciclo de ensino. Parabéns à aluna Andreia Filipa Nunes Dias, do 10º F, a quem coube o prémio do melhor leitor do ensino secundário. Balanço de visitas de estudo dos cursos profissionais com a professora Margarida Santos. Em abril e maio, as turmas do 12º I, curso técnico de animação turística, e 10º H, curso profissional, design e multimédia, efetuaram uma visita à BLC3, plataforma para o desenvolvimento da região interior-centro. As visitas foram dinamizadas com o objetivo de mostrar aos alunos a BLC3 que tipo de associação é e o trabalho que estão a desenvolver. Um aspecto a relevar destas visitas foi a admiração dos alunos pelo trabalho que ali se faz e que lhes é absolutamente desconhecido, apesar de ser muito importante para o seu futuro. Puderam constatar que se pretende na BLC3 desenvolver projetos que proporcionem a fixação das pessoas e particularmente dos jovens no concelho de Oliveira do Hospital. Para além da incubadora de empresas, uma estrutura de apoio a empresas no seu início de atividade, a BLC3 tem diversas equipas que estão a fazer estudos e investigações que possam, no futuro, criar postos de trabalho produzindo o que neste momento está em desenvolvimento. A professora Margarida Santos, coordenadora do Clube de Solidariedade da Escola Secundária, deu-nos conta que decorreu no passado fim de semana mais um peditório a favor do Banco Alimentar contra a Fome. Em Oliveira do Hospital, a iniciativa teve como suporte professores e alunos da escola secundária, que pela segunda vez este ano se associaram a esta atividade, recolhendo nos supermercados da nossa cidade uma quantidade significativa de géneros alimentícios. Nos dias 9, 10, 11 e 12 de maio, também com a colaboração dos professores e alunos da nossa escola, realizou-se o peditório para a AMI. Se bem que com destinos diferentes, estas duas iniciativas revestem-se de particular importância neste período de grandes dificuldades. E deve ser realçado que, atingindo a crise praticamente toda a gente, é notório que as pessoas reconhecem que o seu dever de contribuir para minimizar as dificuldades dos outros é muito importante. Este tipo de iniciativas tem sido, desde há muitos anos, o suporte humano do Clube de Solidariedade da Escola Secundária, o que evidencia o papel da educação para a cidadania e solidariedade que a escola tem. A finalizar estas notícias, relembramos o nosso auditório que a revista Ipsis Verbis, número 6, Personalidades, editada em maio pela Escola Secundária de Oliveira do Hospital, está à venda em todas as papelarias e livrarias da cidade. Está na Biblioteca Municipal e no Café Portugal e também na reprografia da Escola Secundária. Convidamos os nossos ouvintes a adquirirem a revista e a conhecerem as personalidades que marcaram a história de Oliveira do Hospital e dos seus concelhos limítrofes. O seu custo é de 4 euros, que é um preço meramente simbólico, dada a sua qualidade e a sua intemporalidade. Estamos agora a finalizar e podemos dizer que ficou aqui provado ao longo do ano o empenhamento da nossa comunidade escolar, professores e de alunos, na concretização de um leque de atividades muito diversificadas e relevantes, quer para a escola, quer para o meio envolvente. O Secundário em Movimento foi um programa realizado pelo Clube de Jornalismo da Escola Secundária de Oliveira do Hospital, constituído pelas alunas Mónica Marques, Andreia Cândido, Ana Luísa Costa, Joana Campos, Inês Garcia e Mariana Turgal, e foi coordenado por mim, Célia Lourenço. Terminamos aqui o nosso programa, despedimos-nos e agradecemos a sua atenção e desejamos a todos umas muito boas férias. Meninas, é hora da despedida. Digam adeus. Adeus. Adeus, meus ouvintes.